vai ser lentinha, mas tu vai sentindo a transcendência. Vamos lá. Não vai transcender? É, vamos transcender. Já tá dando ali? Dando ali na luz. É muita alegria? Aue. É muita divina presença? Que faz o olho vibrar e brilhar. Há quem chame de loucura quando o olhar reflete um sol. É a essência mais pura, mistérios do bem maior. Largo do controle remoto para o divino cantor e ser um sorriso profundo neste lindo mundo que é nosso lar. Nosso lar. Nosso lar. Quando a luz se banha meus olhos aqui, reflito um grande sol, sol que penetra por mim. Quando o espaço entre as notas gere mais ansiedade, desço mandalas ao vento com confiança e coragem, com confiança e coragem, com confiança e coragem, com thank you. absoluto eu brinco. Brincando na luz para ver a luz brotar. Onde a arte emanam divinos códigos mistérios.